A Estímulo Fitness Academia conta agora com novas modalidades. Além da musculação, estamos com novidades nas modalidades. Aulas de hidroginástica e natação infantil. Estímulo Fitness Academia. Venha participar das nossas aulas aquáticas. A Estímulo Fitness Academia fica na Avenida Senador Petrônio Portela, número 520, no bairro Abolição 4. A Estímulo Fitness Academia está obedecendo todos os protocolos sanitários da saúde. Estímulo Fitness Academia. Informações, fone e WhatsApp 994-28-7273. 994-28-7273. Acesse nosso Instagram, Estímulo Fitness Academia. Não perca tempo, vagas limitadas. A Estímulo Fitness Academia conta agora com novas modalidades. Além da musculação, estamos com novidades nas modalidades. Aulas de hidroginástica e natação infantil. Estímulo Fitness Academia. Venha participar das nossas aulas aquáticas. A Estímulo Fitness Academia fica na Avenida Senador Petrônio Portela, número 520, no bairro Abolição 4. A Estímulo Fitness Academia está obedecendo todos os protocolos sanitários da saúde. Estímulo Fitness Academia. Informações, fone e WhatsApp 994-28-7273. 994-28-7273. Acesse nosso Instagram, Estímulo Fitness Academia. Não perca tempo, vagas limitadas.